faz o sol brilhar no dia, faz o dia colorido com a flor que já nasceu. Ele estende a sua mão ao mais aflito pra beber da sua água e comer do seu pão. Deus é o recurso mais supremo. Deus na tristeza é meu alento, é o amigo mais chegado que o próprio irmão, a razão da minha vida, a paz do coração. Deus que nos protege durante a noite, nos livrando do perigo, do mal, da escuridão. Mas de manhã estende as asas sobre o ninho, perco o medo de existir no calor do seu carinho. Supremo.